fazer pra viver. Em casa, dona de casa e pedreiro quase não ganham dinheiro, mas compraram sofá novo e TV. E o plantão interrompe a novela, tão corriqueira, extraordinária. Avisa a polícia, invadiu a favela, a situação tá ficando precária. Tiros e bombas, faixa de Gaza, parece um filme que você já viu. Tudo acontece na porta de casa, pede silêncio e volta pra sala porque é. É hora do show, só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te enganou, o mundo gira assim, é só você que não sai do lugar. É hora do show, só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te enganou, o mundo gira assim, é só você que não sai do lugar. Olha, o mundo cai. Se esquece da flora e de cima da Deus é Pai. Aleluia, alegria, grito que contagia. Agenda, sacola, passa, reza pra não vir vazia. Tanto oficinas, mentes vazias. Qual é o preço da salvação? Quem é que paga as terapias? Qual o real valor do perdão? Parece até que a santice venceu. O fim do mundo é final do juízo. Mudar o mundo, o povo esqueceu. O papo da moda é o paraíso porque é. É hora do show. Só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te enganou, o mundo gira assim, é só você que não sai do lugar. É hora do show, só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te enganou, o mundo gira assim, é só você que não sai do lugar. Desaparecido, bora pra rua, pode vir sem medo. Tá na sua mente, não, na ponta do dedo. O segredo do que se alcança, quem não faz o próprio show, se dá mal, no final só dança. É hora do show, só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te enganou, o mundo gira assim, é só você que não sai do lugar. É hora do show, só quem tá por dentro sabe o preço e quem vai pagar. Alguém te...